na pegada do rio. Olha que eu botei uma banda pra tocar forró de homem. Não precisa de firula, swing aqui tem nome. Tem que ter swing pro forrozeiro dançar. Tem que ter balanço pra banda copinhar. Eu botei uma banda pra tocar forró de homem. Não precisa de firula, swing aqui tem nome. Tem que ter swing pro forrozeiro dançar. Paredão com as pessoas gigantes, candidato. Louco.